De uma madrugada que é bom, que tá todo mundo deitado lá em casa, não tem rádio, não tem televisão, não tem... É o melhor horário. É o melhor horário. Aí eu acordo, eu vou imaginar, meditar, né? Aquela da ponte... Uhum. Foi de madrugada. Aquela toada aí eu imaginei lá em casa de eu tirar. Ela não tava nada no meu, não tava pro fora de tudo, né? É. Aí de manhã eu tenho que inventar. Aí eu vim pra praça, ali, a praça da prefeitura, né? Uhum. Aí lá eu me sentei. Me sentei, ali tá, porque minha mãe eu vou pra lá, é mais quem conversa comigo, aqueles conhecidos, né? Aí você não consegue, não, né? Consegue. Aí de tarde, seu fulano não passa, mas eu tô lá sentado, né? Aí eu fiz lá de tarde, sentei lá naquele banco da praça e assunto. O juízo tá viajando. Tá rodando. Da praça eu fui lá pros quiosques, não sabe? Lá pra praia, né? Aí eu juntei, né? Sim. Eu juntei a praça, juntei praia. Na toada eu juntei a praça, que eu já tinha passado lá na praça, a né? A ponte, né? Sim. E aí a ponte tava pra lá, é. E meu sentido tava na ponte, sabe? É. Sim. Aí eu juntei a praça, que eu tinha me sentado lá no banco, né? É. Aí eu fui lá pros quiosques, lá pra beira do rio, aí eu juntei a praça, juntei a praia, sabe? E aí eu... Aqui é onde se bronzeia. Aí botei bronzear. Diga agora, a metade da toada, né? E faltou o resto, né? Que faltava, que ia mexer com a ponte. Aí eu saí. Aí eu fui embora. Quando eu cheguei lá na ponte, eu tava lá. E digo, agora que é o negócio dessa ponte aqui. E digo, rapaz, eu sabia, mas para não botar errado, eu me lembro dessa rua aqui, dessa travessa. É Cipriano Santo. Digo, então tá. Aí eu fui e misturei. Cipriano Santo e a ponte. Aí ficou, né? Aí ficou. É pra você andar e meditar, né? Agora no dia, com fé em Deus, nós é de ajudar nós todos. Você vai gravar a matança do meu boi. Na hora mesmo. Gravado do fim ao começo. Começo ao quanto tempo dura? Rapaz. Mais horas aí, né? É, mais horas. Umas 3 horas ou menos? Mais ou menos, 3 horas. É por aí, né? Porque depende do tempo do boi lá no mato, né? É. Lá é o tempo aqui, o que dá o tempo é o boi lá no mato, né? É. Porque eu chego no terreiro com o boi, aí eu vim com 3 mourão, às vezes com 2 mourão, né? Quando eu não quero muita mexida, né? É só 2 mourão. Mas quando eu quero a mexida longa, 3 mourão, né? Aí ele vem pra esse mourão aqui, ele vai pro mato, ele corre, vai embora. Eu fico cantando com a turma no terreiro. Aí eu dou o sinal, ele vem, né? Ele vem, eles amarram, esse mourão daqui é serrado. Não, o mourão, o que é o mourão? Mourão é tubo de pau, esse é serrado. Uhum. Esse aqui, bem serradinho, esse aqui só a metade. Uhum. Esse aqui é a morte dele, esse aqui é firmado. Enfeitado, papel, tá vendo? A gente não bota balão porque é espoca. Balão não é enfeite, né? A sol quente, né? É, eu não sei porquê, né? É. Mas ficava bonito, né? É, mas aí não aguenta. Não, não aguenta. Aí o boi vem, aqui o Nego Chico amarra ele aqui, ele dá um soco aqui e arranca, vai embora pro mato. É. O boi vai embora. Eu fico cantando. Fico chamando o boi entoada. Me despedindo, tá vendo? Essas toadas de matança de boi é diferente dessas. Uhum. Tá vendo? É outra situada. É outra, né? De despedida. Não chora morena, a morena não vai chorar. E essas coisas, né? Nego Chico vai matar o boi. E desse meio de mundo, não sabe? Muitas toadas que eu tenho, graças a Deus, né? Eu tenho muita, tá vendo? Toada que mulher escorreva do olho. Porque eu não tenho certeza, até eu mesmo. Fico emocionado, não sei porquê. E a gente pega a quintala e. Gosta. É assim, tá vendo? Às vezes a gente tala, né? E aí vem de novo, querendo, né? Quando é 3 mourão, quando é só um, ele vem. Acaba de ver, né? Aí quando ele vai pra lá, que ele. Aí dá um tempo pra lá. Dá um tempo. Aí ele tá na hora, eu dou o sinal, né? Aí quando ele vem de lá, é tudo enfeitado de mato, todo coberto de folha verde, de rama, de. Né? Aí ele vem pro mourão da matança, né? Uhum. Aí ele chega aí, aí eu tô cantando as toadas que combina, né? Combina com a matança, tem a toada que combina com a matança. As toalhas. Meu boi vai morrer. Até a toalha que meu boi já morreu, não? Ele já morreu, né? É. Não vou cantar a toalha que meu boi vai morrer. É. Eu vou cantar a toalha que meu boi já morreu. É. Né? Acho que já morreu. Aqui vai morrer, eu não vou cantar a toalha que meu boi já morreu, que ele ainda não morreu, né? E assim, consoante, né? Como é uma toalha dessa aí? Como é a toalha? Essa aí, por exemplo. De? Da morte do boi. Da morte do boi? Tem várias, né? Tem várias. Tem várias. Mas, digo, lembra aí só de uma, assim. Meu batalhão todo chora, meu boi vai morrer. Esse ainda vai morrer, né? É. Meu batalhão todo chora, meu boi vai morrer. Aqui no pé do morão, para todo mundo ver. Aqui no pé do morão, para todo mundo ver. Aí eu canto meus versos, né? Diego Chico, vai botar boi no morão. É outra para morão, sabe? Diego Chico, vai botar boi no morão. Que nego Chico malvado, mas o que dor no coração. Que nego Chico malvado, mas o que dor no coração. Eu tenho toalha de mandar laçar o boi. O boi tá pra lá e eu tô mandando o vaqueiro laçar o boi. Laço o boi, meu bom vaqueiro, na porteira do curral. Laço o boi, meu bom vaqueiro, na porteira do curral. Aí o cordão responde isso e eu canto meus versos. É outras toadas, sabe? Uhum. É. É, tem que ser pro... Da minha matança do boi, eu mudo. Eu brinco, eu ensaio. Eu tá vendo? Gravo essas toadas é de boi brincar, sabe? Essas. Eu gravo outras que eu boto, que eu botar no tempo da brincadeira do boi, é toada de boi brincar, tá vendo? É. Mas eu tenho as minhas toadas, da matança do boi, aí eu mudo, tá vendo? É. Aí é outras toadas.